Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, sou Maria, tenho 8 anos. O que é o ADN? ADN vem da tradução do inglês DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. Funciona como um cartão de cidadão genético único de cada pessoa. É uma molécula de dupla hélice que contém informação única e está presente em todas as células do nosso corpo. Podemos encontrá-lo em todos os seres ou organismos vivos, incluindo as plantas e os animais. Sabias que é através do ADN que conseguimos, por exemplo, realizar testes de paternidade, identificar doenças desconhecidas ou mesmo resolver crimes? Flash Lab Educa, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.